humor não se brinca. Humor, humor, humor não se brinca, brinca. Humor, humor, com humor não se brinca. Humor, humor, humor em Portugal. Humor, humor, humor com humor, com humor não se brinca. Humor, humor, humor, humor, humor com humor não se brinca. Humor, humor. Sejam muito bem-vindos a mais um Com Humor Não Se Brinca, o podcast. Na semana passada, se bem se recordam, tivemos connosco Pedro Tochas, no episódio que foi o primeiro de muitos, muitos episódios com um patrocínio da Summersby. Vi um na Austrália em que era assim: os bilhetes eram todos com um desfazamento de 10 minutos. E tu ias para uma sala de espera, aparecia um belga, epá, com um mau aspecto incrível e assim mesmo de hospital psiquiátrico. Quem é que é o próximo? E a pessoa dizia: sou eu. Então, à nossa frente, sentavam a pessoa numa cadeira de rodas, amarravam-lhe as mãos e vendavam a pessoa e levavam-na. Bom. E nós a ver aquilo, há uma senhora que está lá e diz: não, eu não aguento isto, e basta. E o espetáculo depois era o quê? O espetáculo era um espetáculo sobre os sentidos em que tu entravas. Ah. E eles levavam-te, levavam-te por várias coisas. Sim, sim, sim. E tu a uma certa altura dizia: pô, eu estou num espaço. Tiravam-te a venda no fim, tu estavas numa sala, pá, de 5x5. Pois. E parecia que tinhas estado, pá, e era uma coisa incrível. Bom, e agora está na hora da festa. No fim da semana passada, em antecipação ao Festival da Eurovisão, teve lugar mais uma vez o Festival Alternativo da Canção. Na verdade, este ano chamava-se Festival Alternativo da Eurovisão. Mas parece que foi só desta vez. E como não podia deixar de ser, foi épico, como costume. Logo a começar pelo apresentador, o lendário Hiládio Clímaco. Bem, havia outro, mas esse vocês já conhecem bem. Mas para que continuar se podemos todos ouvir esta epopeia musical? Na edição deste ano, a sétima, diga-se passagem, estiveram 9 concorrentes e um vencedor, como é óbvio. Se ficarem a ouvir até ao final desta emissão, vão descobrir qual é. Isso podem ter a certeza. Atenção público, vamos começar com esta sétima edição do Festival Alternativo. Antes de tudo, uma salva de palmas para Hiládio Clímaco! Oh, thank you, ladies and gentlemen. Oh, diabo, nós estamos... Desculpem. Boa noite, minhas senhoras e meus senhores. Boa noite, meus amigos. E sejam muito bem-vindos à sétima edição do Festival Alternativo da Canção e à primeira edição do Festival Alternativo da Eurovisão. Ora bem, é basicamente a mesma coisa, mas só que um tem 7 anos e o outro tem 1. E dá-nos a impressão, a mim e aqui ao meu colega Daniel Roy, que vai ser o último. É possível que seja o último. É possível que seja o último, até porque só este ano é que se organiza aqui o Festival da Eurovisão. Ouçam, esta edição pode ser histórica por isso e por mais algumas coisas. Deixa-me ler aqui a parte que me compete. Hoje à noite temos 10 participantes em representação de vários países, não só da Europa, como do resto do mundo. Preparem, pois, os vossos histéricos aplausos para cada um deles. Ora, muito bem. Isto faz conta que é o teleponto. Mas eu tenho que ver mais ao pé. Canção número 1. Não sabe, não responde. Com segunda, não vou mais a representar Portugal. Uma salva de palmas. Canção número 2. Alfredo Marcian e Miss Suzanne com Tu Vá Tombé em representação do Luxemburgo. Uma salva de palmas. Canção número 3. Los planetas flufan. Es tan difícil decir amor. Isto vem da Espanha, claro. É representante de Espanha. Um aplauso. Canção número 4. Broxis. Ajudem os drogados. Era do Cavalo em representação da República do Xangai. O Os fortes agora aplausos, temos... os maiores eram dos próprios broxis que estão aqui. Frente ao banco. O Daniel tem uma escola diferente da nossa. É oliudesca, claro. Mas eu agora vou dizer qual é a canção número 5. Posso? A canção sim, sim. Número 5 é muito significativa e não se esqueçam do nome. É Tony Del Mar, Canzone di Merda. Canzone di Merda. Itália, Itália. Itália, é verdade. Hilário. Canção número 6. Valgina Macedo, o meu primo Otávio, em representação da Sibéria. Uma salva de palmas grande. Canção número 7. Eat More Sushi. São os Terramones e vêm do Japão. Do Japão, incrível. Em número 8, a canção número 8, os Ruiz, em representação da Malta, com o tema Foste-te Embora. Ah, bravo. E agora eu peço a vossa atenção para a canção número 9. É Tony Metadona, em representação da Suécia. E, finalmente, a canção número 10 para Elvis Presley, em representação da Jamaica, Estados Unidos, com o tema Women No Cry, I Love Me Tender. Oh, bravo! Bravo! Bravo, muito bem. Gládio, bom ambiente, bom público, bons concorrentes. Ótimo, o nível público. Está muito elevado, parece-me. Está elevadíssimo. E vamos continuar, não é verdade? Vamos lá, vamos a isso. Estão na disposição de nos ouvir? Não. Tá, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Então aí vai. E pronto, recordamos que o vencedor vai ganhar uma taça e o direito a atuar no Festival da Eurovisão, neste caso... nas escadas de acesso ao Festival da Eurovisão, que é basicamente a mesma coisa. É claramente a mesma coisa. É um prémio ótimo, parece-me que é um prémio ótimo. Antes de começarmos, um agradecimento especial à Quinta do Gradil, que deu umas garrafas de vinho, ainda bem, e também à Delta, que sempre nos apoiou. Vamos ao primeiro participante, Hilário. Ora bem, e é assim, não sabe, não responde, com segunda, não vou mais. Representação de Portugal. Falta a vez de corporativismo patriótico. Isto é muito importante. Importante, muitas pessoas a torcerem por Portugal. Incrível como é que isto aconteceu, não é? Meu caro amigo Roá, esperavas que Portugal te recebesse tão bem? É incrível. Não, nunca pensei que houvesse este afeto todo por parte dos participantes. Muito obrigado. Muito obrigado por isso. Muito obrigado. Foi inesperado, inesperado o apoio a Portugal. Ora bem, nós agora temos mais coisas para dizer. Temos mais coisas para dizer, desculpem lá, está bem? Vamos a isso. Então atenção. É assim. E atenção. Pronto, recordamos que o vencedor já disse. É ele que diz, antes de começar, um agradecimento à Quinta do Gradil, também já disse. Okay. Então, onde não é sabe nem responde, também já disse. É a carreira musical dos não sabe, não responde, é como a piroca do Alvin. Curta, mas muito enérgica. Isto não tem sentido nenhum. Isto não... Perdão. Não tem sentido, não é? Desculpem. É o que está escrito. Os textos foram escritos por cada um dos concorrentes. É. Infelizmente. Então, a ideia para criar o conjunto surgiu no dia em que Miguel Lambertini percebeu que é possível lançar discos, alcançar o sucesso e, consequentemente, sacar gajas... sem ter a mínima noção do que é música. Valeu a pena ter ido a este concerto dos Dama. Ora cá está. A melhor forma de descrever a sonoridade da banda é utilizar a... Ah, não, és tu, és tu. Não é, não, pois não. És tu, Hilário. Onde é que tu ias? Estou aqui, estou no segundo parágrafo, mas és tu. Ah, mas sou eu, não é verdade? És. Ia-te roubar. Eu peço desculpa, mas o meu colega Ruá fala melhor o americano do que propriamente o português. Sim. Às vezes confunde as coisas. É verdade, mas eu também, de maneira que estamos bem um para o outro. É. Ora bem. Sim. Então é assim, dás-me licença? Sim, sim. Muito obrigado. A melhor forma de descrever a sonoridade da banda é utilizar a frase que eu disse ao Dani dos Jogos Sem Fronteiras, lembram-se? Quando ele tentou assediar a Cernel Andrade, mesmo à minha frente. Oh, mettez le sifflet dans le pantalon, s'il vous plaît. Oh, moustache, moustache, moustache. Ici n'est pas la Belgique. Que é como quem diz, guarda, mas é o apito nas calças, ou bigodes, porque aqui não estamos na Bélgica. Foi isto, mais ou menos. Basicamente foi isso que eu disse. Com letra e música de Miguel Lambertini e orquestração de Tilo Krassman, os Não Sabe, Não Responde, com a canção número 1. Segunda, Não Vou Mais. Uma salva de palmas muito grande para o primeiro participante do Festival Alternativo da Canção. Boa noite, Titanic! Nós somos Portugal. Medo das alturas e de cascavéis. Acordar amanhã e ter 76. Uma pose perfeita, olhar sedutor. A época que for grande tem de ser doutor. Contracena com o espelho até ficar igual. Uma infância inteira a ver o tal canal. Sair na estrada errada e ignorar sinais. Tranquilo, temos tempo na próxima seis. Mas aumentai o volume! Mais alto! Hoje é o tempo. Segunda não vou, segunda não vou. Segunda não vou, segunda não vou. Segunda não vou, segunda não vou. Na segunda não vou mais. Segunda não vou, segunda não vou. Segunda não vou, segunda não vou. Segunda não vou, segunda não vou. Segunda não vou mais. Juntar todas as forças para sair da cama. Ninguém queima pestanas onde não há chama. Pôr em dia as intrigas, mais um cafezinho. A Sara traí-lo com o Dr. Martim. Fazer gala de ter centenas de e-mails. Enquanto vês mais 50 vídeos de fãs. Dias passam anos sem ninguém ver. Não vou mais. As palmas mais alto. Segunda não vou mais. Segunda não vou, segunda não vou. Não vou mais. Segunda não vou, segunda não vou. Não vou mais. Segunda não vou, segunda não vou. Na segunda não vou mais. Segunda não vou, segunda não vou. Obrigado, Titanic. Um grande aplauso para o mestre, o maior, Eládio Clímaco, e o seu acompanhante, Fernando Alvim. Obrigado, pá, mas eu acho que esta canção que representou Portugal já teve muitos aplausos. É verdade, é verdade. É verdade, não é? E realmente estes aplausos não foram nada corporativistas. Penso que esta primeira canção tem tudo para ganhar este festival. E não vai. Não. Oh, Daniel Roy. Não, possivelmente não. Desculpa. Pode haver... Há uma novidade que ainda não sabem, mas pela primeira vez no Festival Alternativo da Canção, o vencedor será decidido pelo público. Espera aí, se bem... Portugal! É barulho, mano! Vês, vês. Parece-me que os broxinhos estão a admirar muito o ambiente aqui, não é? Bom, vamos para a segunda participação, pessoal, ou não? Vamos a isso? É a vamos canção lá. Número 2, não é? Canção número 2. Mas olha, eu espero que tenhas um bocadinho mais de calma e não incites o público às palmas. Eu pensei que é para Portugal, mas, enfim, não se deixem levar aqui pela minha... Pela, é isso, é um homem correto, Eládio. Eládio é um homem correto. Uma salva de palmas para Eládio Clímaco. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, eu não quero demorar mais isto, porque estão ansiosos por entrar os intérpretes da canção número 2. Alfredo Marcien e Miss Suzanne. Tu vas tomber. E vêm do Luxemburgo. Uma salva de palmas para o Luxemburgo, pessoal. Este nome poderá ser-vos desconhecido, mas se falarmos em Alfredo Marciano, provavelmente continuarão na mesma. Após a sua participação no Festival Alternativo da Canção de Boa Memória em 2014 com o tema Vai Bem ou Vai Amália e em 2015 com Bota Cavaco, Alfredo decidiu abandonar Portugal e regressar ao país que o viu nascer, o Luxemburgo. Muito bem. Afastado da Eurovisão desde 1993, este grão-ducado renovou as suas esperanças, apostando tudo neste artista de renome. És tu. Sou eu. Alfredo Marcien vem-nos apresentar Tu Vá Tombé, uma música inspirada no momento em que conheceu Suzanne, a Miss Luxemburgo de 1985. Não queres continuar? Não. Posso continuar? Posso então continuar? Vá. Uma música que bebe dos loucos anos 80 e traz como arma uma letra em frantuguês, descrevendo de uma forma abstrata a sua enorme vontade em copular, fornicar ou, metaforicamente falando, foder. Acho que deves ser tu agora a anunciar, Eládio. Então serei. Ora bem. Mesdames et messieurs, vamos para a canção número 3. Ah, para a canção número 2, não é? Sim, canção número 2. Ainda estamos no Tu Vas Tomber. Tu Vas Tomber do Luxemburgo. Os vossos aplausos para o Luxemburgo. Obrigado. Bonjour, Portugal! Thank you. pegou-lhe numa favela. Tem uma fronha transoli, o sorriso da Vasco que ri. Uma fama com bagagem, geme para o cu de som fromage. Tem o cu da Brigitte Bardot, espemo um gelo, seu gato. Tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas voir, laisse-moi avec moi. Tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas voir, mi-mi-mi avec moi. Fazer amor com o lado leste, bato na minha baguete. Que te prometo que já me vier. Sinto o chão de guerrilha. Mademoiselle, por levo dancer. Mademoiselle, tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas. Laisse-moi avec moi. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Temos que concordar que foi uma bela atuação a do Luxemburgo. Bela atuação, de facto, vai ser difícil, difícil baterem Tu Vá Tombé aqui em representação do Luxemburgo. E ela tombou mesmo, hein? Bom, é verdade. É um valor acrescido, não é verdade? É um valor acrescido, sim. Então vamos para a canção número 3, é? Vamos lá para a canção então número 3. Los Planeta Flüfen. É tão difícil decir amor. Incrível, é irrepreensível espanhol de Gladio Flímaco. Uma salva de palmas grande. Muito obrigado. Muito obrigado. É a canção que vai representar nuestros hermanos, Espanha. Espanha. E penso que não haverá nenhuma inimizade. E eu, havendo isso, não se justifica nos dias de hoje. Não se justifica, Gladio. Não se justifica. Não, não. Não, de todo. Agora, Los Planetas? Ora, Los Planeta Flüfen são uma banda composta por quatro filhos bastardos de Júlio Iglesias. Nas veias corre-lhes o sangue latino do maior cantor romântico espanhol e por isso decidiram formar uma boys band para barrar o amor por esses palcos fora. O único problema é que descobriram que nenhum deles consegue dizer a palavra amor. Depois de êxitos como Se o Tony Carreira autografar os seios de uma anã, é considerado um abaixo-assinado? É? É um abaixo-assinado? Não, não é. Já percebi que não era. E se a tua namorada não alinha num ménage à toi? Já só te faltam duas pessoas. Hoje apresento uma música É tão difícil de dizer amor. que fala precisamente da sua dificuldade em dizer amor. Em dizer amor. Da parte deles, pessoal, eles dificilmente dizem amor, mas o público pode dizer, por favor, de forma coletiva, até para os inspirar, amor, por favor, digam amor agora. Amor! Outra obrigado. Vez. Amor! É bonito, obrigado. Uma salva de palmas para os Los Planeta Fluffan. Olé! De tu amor, donde me bajo para llevar el jabón de tu mirar. Yo, tú, los dos como uno, tan cerca y tan lejos, unidos por la distancia de la lluvia del amanecer. Veo a tu tacto, toco tu olor, huelo tu mirar. Te quiero tanto que me cambias los sentidos. Es tan difícil decir amor, es tan difícil decir amor. Si no es así tan difícil, hay palabras más difíciles de decir. Pero es tan difícil decir amor, es tan difícil decir amor. Como por ejemplo, Cataluña independiente. Amor. Una guitarra donde toco una canción que no se oye porque es una metáfora, coño. Y mi corazón es como un pájaro sin plumas, sin pico, sin alas. No es bien un pájaro, pero huevos de pasión. Veo a tu tacto, toco tu olor, huelo tu mirar. Te quiero tanto que me cambian los sentidos. Es tan difícil decir amor, es tan difícil decir amor. Si no es así tan difícil, hay palabras más difíciles de decir. Es tan difícil decir amor, es tan difícil decir amor. Como por ejemplo, cualquier palabra. Cariño, veo tu alma desnuda, cariño, pero no de una forma ordinaria, cariño. Hasta porque las almas no tienen ropa, cariño. Hasta además, no existe una tienda de ropa para almas, como por ejemplo, la Zara Almas, cariño. Es tan difícil de ser amor, es tan difícil de ser amor. Casi tan difícil como por favor para algunas personas sin educación. Es imposible decir amor, es imposible decir amor. Coño, que ahora has terminado de decir, estoy seguro de que has dicho amor. Pienso que no, pienso que he dicho olor. Yo no puedo decir amor. Mucho brigacho. Buenas noches a todos. Buenas noches. Mucho brigacho. Gracias. Hasta luego. Já repararam na extrema dificuldade dos bastidores do Eurofestival da Canção? Foi muito bom para o público ficar a conhecer o que os artistas não sofrem, mas os técnicos sim. Ora bem, eu não quero perder, fazer-vos perder mais tempo, nem a mim, nem aqui ao meu colega Ruá, mas agora é a altura da canção número 4. Ora bem, a canção número 4 tem um título que se chama, que é assim, Broches, Ajudem os Drogados, Era do Cavalo, e vêm da República de Xangai. Mas... São possivelmente os nossos convidados que vêm de uma terra mais longínqua, da recém-criada República do Xangai. Chegam-nos então os Broches, Brothers do Xangai. Precursores da música rap, música, aliás, ritmo e palavra, deixam de lado o seu imaginário pleno de unhas de gel, dedos de camelo, queijo de borrego e gordos de net para se dedicarem a uma causa mais social, conseguir dinheiro para ajudar os drogados. De facto, é um hino. É um hino que, antecipamos, atravessará gerações. Aos Broches juntam-se diversos artistas de elevado gabarito. Os Broches querem dedicar o tema aos seguintes amigos. Vamos lá. Vamos a isso. Vamos a isso. O Russo. O Cabeças. O Caninas. O Tigelas. O Marvel. O Boca Negra. O Canina. O Catota. O Rosa Mota. O Penetra. O Manhoso. O Cavernas. O Sumol. O Shogun. O Eto'o. O Bobó. O Quixas. O Bisgas. O Biri. O Cigano. O Faiote. A Valu. O Batata. O Empata. O Tiquinho. O Tropa. O Drops. O Boca Doce. O Namorado da Vanessa. O Pulha. O Agulha. O Milão. O Gorilão. O Knores. O Cabeças. O Mitras. O Pulga. O Fana. A irmã do Fana. O Conan. Como? O Conan. O Conan. Ah, bem. Então o Estaca. O Camarão. O Johnny Cagalhão. O Picos. Ora, deixa-me ver onde é que ficou o cona, o cagalhão. Onde é que estás? O pica, o picos, o trista, o morcego, o a fatinha, o famintos, o cordas, o bostique, o carapinha, o pastilhas, o babas, o rambo, o nanica, a Rony Copquila, o tinoni, o tupac, o mané um dente, o puto, lini, o Pelé, o so, onze, o Bebechá, o Zé Pedro, o Nazi, o Vareta, o Tatá, o Camolas, o Caipira, o Fofó, o Carraça, o Bifes, o Guilhas, o Bardófias, o Moche, o Carrapiço, o Alentejano, o Memé, o Boi, o Fraldas, o Testa, o Clhuda, o Três Tetas, o Tchugo, o Fininho, o Caolho, o Breque, o Gaddafi, o Bucho. O Bucho, eu não sei onde é que está. Ah, e por fim, antes de escutarmos o tema Ajudem os Drogados, Era do Cavalo. É só eu que digo? Sim, sim. É muito esperto este meu colega. Era do Cavalo, eu acabei na Era do Cavalo. Estimo que se fodam todos, mais o caralho dos vossos amiguinhos da merda. Uma salva de palmas para Broxi. Yo, está-se bem, os nossos amiguinhos de merda vão para o caralho. Esta merda tem toda a ver com tipo termos tipo é assim. Tipo, para conseguir tipo dinheiro para os drogados, nós temos que ser tipo humanos, tipo, vocês têm que dar dinheiro para os drogados, porque tipo, temos, a gente tem que ter dinheiro para dar tipo para os drogados e tipo, temos que ser amigos de toda a gente e tipo, foda-se, caralho, sejam amigos, sejam humanos. Ajuda. E então, resolvemos, convidámos Cher, Bruce Springsteen, Jack Meager, tipo, Prince, tipo Michael Jackson, convidámos toda a gente. Ninguém aceitou porque tipo ninguém gosta dos drogados, mas temos aí bué da gente. Bora, pessoal. Tipo, a malta toda, o Clhuda, o Canholas, o Camolas, o Beifes, o Beves, o tipo, o Carecas, o Gordo, o Cona de Pau, o Três Quilhões, o baile todo, tipo, tudo o que é amigos da Baixa da Banheira, ali tipo, em volta da Marcha da Banheira, e vamos cantar tipo uma canção que é para vocês. Depois no fim, quando a gente estiver a vender sangas, não venham dizer tipo que é tanga, porque a gente está aqui em cima, não é tanga. Rifas é, para ajudar os deficientes. Rifas para ajudar os drogados, não é os deficientes, caralho. Isso foi na semana passada. Está-se bem. Agora, é rifas para ajudar os drogados. Começa a tocar. Vai. Deem as mãos e deem-nos dinheiro. De cada malta, se dedicou ao hipismo, pois bacanos gostam de andar a cavalo. O resto é tom. É sempre a merda do pó. Yo, yo. Tu sabes que o drogado é uma alma superior. Dá esse nilauper. Fogo do inferno. R$19,90 nas ruas do Xangai. Viagem dos 8 aos 80 que dificilmente se sai. Na era do cavalo a vida era uma beleza. Perder-se da mãe perto da princesa chinesa. That's right, it's tudo amor. A renascer da poeira. Uma suíte nas fronteiras. Uma tenda na gurralã. Eles nem sabem, nem sonham que a pedra comanda a vida. Que te abre uma ferida. Se gostas da vida, sabes que é fuder. Escalha era um doutor famoso, já tinha uma tenda no casal ventoso. Flor de limão na meia laranja, mandava lavagens e cagava canja. E o cavalo não dá nem mais tal, corta não está, vais ter que fumar. Não lates o cavalo, não percas o juízo. Se as drogas existem é porque é preciso. Ajudem os drogados, caralho! Ajudem, por favor! Paguem cervejas! Paguem cerveja, Eládio! Vai, ai, Eládio, um euro, uma cerveja! Sangue. Um euro, amigo! Foda-se! Oriente e 50 cêntimos! Um eurinho, caralho! Foda-se! Foda-se agora a falar a sério! Oi! Drogados! Mamaram uma t-shirt! Drogados! Mais alto! Ele está a mandatar, não podem dar dinheiro a ele que é mesmo para a droga. Essa merda é mesmo para a droga, não estamos aqui a brincar, caralho, é mesmo para a droga. Não é para roubar, não é para roubar. Já, é para ir embora. Temos que ir embora, é? Foda-se, pau caralho, estou sempre a correr connosco, caralho, foda-se. Oh, é só para fazer, olha assim, temos ali a Ótica Baixa da Banheira, está-nos a apoiar. A Telepisa Baixa da Banheira, está-nos a apoiar. Tipo, Viva Val! Liana das Gangas. Da Baixa da Banheira, estás a apoiar. Ruth Marlene, Orivesaria da Nacional, estás a apoiar. O Sequeira, Câmaras de Ar, para as bikes. O Sequeira das Câmaras de Ar, para as bikes. Apoia-nos. Pronto, já, é só para dizer isso. Está-se bem. E Alvin, depois mando-te o NIB da presença. Está-se bem. O que faz com que um podcast que só entrevista pessoas ligadas ao humor possa durar um ano? Ao certo, ninguém sabe. Com humor não se brinca. O Com Humor Não Se Brinca faz um ano. E apresenta-se ao vivo no São Jorge, em Lisboa. Happy birthday to you. Entro no elevador e entram 7 miúdas da produção, mais a realizadora. Portanto, sou um ambiente super feminino. E eu, não é? E a realizadora resolve perguntar isto. Ó Salvador, mas isso do nariz agora a sério? Isso foi um acidente, não foi? Tu não eras assim. Dia 25, às 21h30. Grandes vultos da comédia e outros assim assim vão fazer parte de um show ao vivo com Fernando Alvim e Nelson Nunes, génios criadores deste podcast e ídolos para toda uma geração. E, obviamente, autores deste texto de promoção. Não tem graça se tu vires um urso a violar uma pessoa, como é óbvio. Tens uma pessoa que está a dizer que está a ser violada por um urso e que ainda por cima está comprometida com isso porque tem onde estar às 11h30. Com o humor não se brinca ao vivo. Primeira vez que deu um mergulho, por exemplo. Estás a assistir à primeira vez que um ser humano, na vida dele, está a descobrir o que é um mergulho. A sensação de saltar para dentro da água sem ninguém o estar a agarrar. Dia 25, 21h30, São Jorge, em Lisboa. Bilhetes já à venda. Apoio Summersby. Público, muito obrigado por terem baixado a música e eu devo-vos confessar-vos que foi uma longa viagem de Xangai até aqui e com o fumo no ar do avião eu senti-me aqui um bocadinho abanado. Perdido, mas não é? Perdido, sim. Mas eu não me esqueci que tenho de apresentar a canção número 5 que vai ser interpretada por Tony Del Mare e a canção vem de Itália com o título Canzone di merda. Ora, na desesperada procura de encontrar um representante que iguale os grandes feitos de Gioglioia, Cinquetti e Toto Cotugno, vencedores em 1964 e 1990, respectivamente, a Itália apresenta-se neste Festival Alternativo da Eurovisão 2018 com uma candidatura surpreendente. E que reúne o espírito e a alma de todo um país dividido entre o apoio dos legitimados Ermal Meta e Fabrizio Moro e aos não menos extraordinários Tony Del Mar, que sabem cantar e que sobem a este palco de candidaturas alternativas com o controverso tema intitulado Canzoni di Merda. Uma salva de palmas para Tony Del Mar! Thank you. sembrano a te. Andiamo! Grazie a tutti. No pio troppo di cantare anni come lo feri. Trovi la dosca di scappare, al ritorno lo fai, fai, fai, fai, fai. E la corisca di guardare a di nuovo tu fero. Una scusa di mare, mi trovo la querere. Prestare attenzione, ascolti e canta con noi. Tutti! Questa canzone è una canzone di merda. Questa canzone è una canzone di merda. Canzone di merda. Canzone di merda. Laura Pausini e Rus Ramazzotti, Marino Morandi, Bocelli, Luciano Pavarotti, Toto Cotugno, Zucchero. Lasciatemi cantare. Tirami su cannelloni, Pisa Calzone, Buffoni Baresi, Bellucci Berlusconi, lasagna di sotto spaghetti. Prestare attenzione, ascolti canta con noi. Tutti! Questa canzone è una canzone di merda. Questa canzone, la canzone di merda. Questa canzone è una canzone di merda. Questa canzone è una canzone di merda. Tutti, tutti. Canzone di merda. Canzone di merda. Canzone di merda. Canzone di merda. Canzone di merda. Canzone di merda. Canzone di merda. Canzone di merda. Canzone di merda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Pacifico. Forse maior, maior, maior. Grazie. Molto tanto. Uma bela prestação da equipa da Itália. Ora bem. Muito o público obrigado. Gostou muito da participação de Itália. Participação de Itália. O público obrigado. A reagir muito bem. Muito obrigado. Obrigado pela Itália. Grazie, grazie. Se calhar acabamos com isto e fica já a Itália e ganha-se... Não, não, não, não, não, que eu tenho não. Aqui uma canção ainda para okay. apresentar. Tenho muito várias. Vamos várias. A isso. Vamos então a isso, é lá. Assim. Canção número 6. Valgina e Macedo. Com o meu primo Otávio. Valgina Yuri Macedo nasce na Sibéria em 2015 e segue na UPS em 2017 para a Venezuela, a fim de aprimorar os seus dotes para a Subiu. Atualmente vive no Barreiro e escreve as suas canções no Café do Abílio. Dedica-se recentemente ao plágio, ele e o seu irmão mais novo, Diogo Picinha. Valgina Macedo faz questão sempre possível de tornar público o facto do seu irmão ser mais novo e mais pequeno que ele em todos os aspectos. Considerado pela massa crítica europeia como o Salvador Sobral da Sibéria, Valgina Macedo, no entanto, diz: também gosto de gesticular com as mãos, mas mais ao nível da cintura frontal. Em 2018, os portugueses serão brindados com o mais recente tour do artista siberiano por terras lusas. mais vale tarde que mais cedo. Percorrerá então todo o país de norte a sul, terminando com chave de ouro no grandioso concerto de encerramento no Parque de Merendas de Arroios, em Pinamanique. Peço uma salva de palmas para Valgina Macedo com o meu primo Otávio. Espera. Eu tenho de fazer aqui umas... um aquecimento. Trouxe dois bolinhos da Sibéria para o Fernando e para o Hiládio. Dois bolinhos da Sibéria, menos. Custa dinheiro lá. Bolinhos de manteiga da Sibéria. Roupa da Sibéria. Ténis ali da Praça da Figueira, caralho, daqueles a 9 euros. Quando quiseres, eu já estou quente. Olha aí a cena. Bora lá, isto não custa nada. Faz de conta, estás lá na Sibéria. Mas quem mais? Isto é uma merda de voz que eu tenho que ir aquecendo. Beber muito whisky. Olha aí. Yeah. Tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running round. She wasn't just another one, and I couldn't keep from coming on. Been so long. It's a hollow feeling when it comes down to dealing friends. It never shot of courage. Wonder why the right words never come. You just get numb. It's another tequila sunrise. This old world still looks the same. Another Voltamos para o Beco. Está a ver aqui uma clareira, porquê? Público, precisamos do calor humano aqui. Precisamos de pessoas aqui mais para a frente, por favor. É. Precisamos desse calor humano. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos a isso. Venham cá. O Ládio estava a sentir essa falta. Agora sim, agora sim. Agora está com o bem. Calor, calor. Agora estamos a sentir esse calor. Não posso. Vamos lá, vamos para a canção número 7, Ládio. Então vamos para a canção número 7, diz-me aqui o meu colega Ruá. E a canção número 7 chama-se Eat More Sushi e vem do Japão e são os Terramones. Terramones, uma salva de palmas para os Terramones, pessoal. Terramones. Muito bem. Um dos elementos do projeto, Fernando Terra, nasceu no Brasil por escolha. E por escolha veio para a Europa há 18 anos e 167 dias. Já viveu em vários países e assim descobriu que os autoclismos são diferentes. Mas as merdas são iguais. Nasceu no dia do palhaço, mas isso foi apenas uma coincidência. Sua mãe, Dona Ilma Gomes, afirma com convicção que ele é o menino mais bonito do mundo. Seu pai, quando bebe, diz a mesma coisa. É verdade. Um dia, no exercício nobre de se colocar no lugar do outro, viu-se nos pensamentos de vacas, porcos e algumas aves. E pensou, se todos comessem sushi, só os peixes iriam sofrer. E nós, mamíferos e aves, viveríamos sem medos. Ah. Após tamanho insight, cometeu a genialidade de escrever este manifesto em forma de música. Uma salva de palmas para os Terramones do Japão. E o tema Eat More Sushi. Sayonara, arigato. Dá mais comida para a plateia, faz favor. Comida, comida. A nossa vaca grita, eat more sushi. A linguicinha, o lombo, a orelha, a pururuca. E o porco pede trégua, eat more sushi. Se a vaca foi pro brejo, o porco pro Alentejo, o frango, o pato, a codorninha, o pombo, o gato e a cabritinha, o coelho e o javali, não param de pedir eat more sushi. Eat more sushi. Eat more sushi. Every todos! Eat more sushi. Eat more. eu. A espetada, o espetinho, a bolonhesa e a japonesa grita: It's mop sushi. O Mac, o Ranch, o Tal Kentucky, o King, o Dog, a boca pede trégua. It's mop sushi. Se a vaca foi pro brejo, o porco pro Alentejo, o frango bate a codorninha, o pombo gato e a patritinha, o coelho e o javali não param de pedir It's more sushi. Hey, yeah, hey. It's more sushi. Sushi. Sushi, sushi, sushi, sushi. Sushi, it's my sushi. Sushi, sushi, it's my sushi. Sushi, sushi, sushi. Se a vaca foi pro brejo, o porco pro Alentejo, o frango, o pato e a codorninha, o cão, o gato e a cabritinha, o coelho, o javali não param de pedir It's my sushi. Taste your lips, I wanna be your fantasy, yeah. without you, babe, don't know where I'd be. You're not just another lover, no, you're everything to me. And every time I'm with you, babe, I can't believe it's true. When you land in my arms and you do the things you do, you can see it in my eyes, I can feel it in your touch. You don't have to say a thing, just let me show how much I love you. I need you. I wanna kiss you all over and over again. I wanna kiss you all over till the night closes in. Till the night closes in. Ora bem, meus amigos, eu lamento obrigar-vos a não dançar, mas temos aqui mais cantores que querem mostrar o seu talento neste festival da Eurovisão. Festival Alternativo da Eurovisão. Não é assim, meu querido Roá? É verdade, é verdade. As pessoas estão muito entusiasmadas. As pessoas estão muito entusiasmadas neste festival, não é verdade? E sendo assim, vamos passar à canção número 8. Faltam 3 candidatos. É Malta. Malta, desculpem. É a representante de Malta. Ah. Malta País. E chamam-se os Raúis. E o tema é Foste-te Embora. Foste-te Embora. Assim é que eles querem que nós... Foste-te. Foste-te Embora. Mais valera que ficasses. Muito bem. Ora, de Solnado em Dipo, de Lino Meirelles, este país sempre nos brindou, em termos culturais, com grandes Raúis. E é no contexto dessa raulidade que surgem os Raúis, um trio de garabosos jovens liderados pelo guitarrista e vocalista Raul Sénior, ao qual se junta Raul Júnior na bateria, ficando o conjunto completo com Raul Intermédio na viola baixo. Virtuosos instrumentistas, vindos dos meios mais obscuros da cena alternativa nacional, tais como o rock, o punk, proto e post-punk, o noise ou o grindcore, os Raúis chegaram a uma altura das suas vidas em que se cansam de música e decidem fazer algo de realmente significativo. Ou seja, o importante é criar uma banda pimba. Provavelmente terão bebido demais, porque na altura a ideia pareceu boa e logo na ocasião seguinte, em que tal volta a acontecer, surgem temas como Fui Jantar ao Indiano, Deite com Ela ou Uma Máquina do Raul, que se iriam tornar rapidamente, pela mão da editora Full HD, grandes êxitos, dando-se a consagração da banda no Festival de Caganças, na Marinha Grande, onde deram um concerto hilário incendiário. É verdade. De tal maneira... Aplausos. Estiveram no Caganças. Palmas. Tá bom. Melodias cativantes e bem ritmadas, encimadas por letras nas quais o trocadilho brejeiro nos faz sorrir, são a matéria de que são feitos os Raúis, mas não apostando na facilidade, trazem-nos hoje uma balada romântica que nos fala do desamor, do abandono. Foste-te embora. É também a nossa saudade. Os Ruiz vêm da Malta, são da Malta, não são dos gajos, são da nossa Malta. Os Ruiz são Malta Porreira. Pá, uma salva de palmas para os Ruiz! É! Som. Boa noite, nós somos os Raúis. Como é que isto é? Somos. Sempre te dei tudo o que tu querias. Fui teu amigo e amante, sempre a teu lado, todos os dias. Sempre fiz tudo por ti, amor. Lindas, lindas. E agora? Fazes-me assim, a mim, como se já não necessitasses mais de mim. Será que o nosso amor chegou ao fim? Foste-te embora sem te despedires como deve ser. Foste-te embora deixando-me a sofrer. Foste-te embora sem me dar o segundo beijo. Foste-te embora, só me mataste meio desejo. E ainda te quero. Quero que sejas a minha pipoquinha, fazer o amor contigo no quarto ou na cozinha. Eu ainda te quero. E agora para ti já não existo. Nosso Senhor Jesus Cristo, que eu já não aguento. Eu já não aguento mais nada disto. Foste-te embora sem te despedires convenientemente. Foste-te embora e eu fiquei carente. Foste-te embora o segundo beijo. Foste-te embora, só me trataste meio desejo. E ainda te amo, ainda sou louco por ti. Desde que foste-te embora nem sabes o quanto eu sofri. Eu ainda te amo.

é uma canção que representa a Jamaica, traço Estados Unidos da América. E é interpretada por Hervas Presley. Uma salva de palmas para Hervas Presley. O tema é Women No Cry If Love Me Tender. Faz sentido, faz sentido. Faz. Muito bem, o público está a gostar, ainda bem, ainda bem. Estou admirado por o público ficar aqui sequer. Isso é bom ter ficado até ao final, até porque vão ser uma parte muito importante na decisão do artista vencedor. Na okay? decisão do Tem vencedor. 50% de decisão no artista vencedor. Vamos a isso. Ora, músico e cantor em início de carreira, jovem promessa da World Music Mundial, Hervas Presley sofre de perturbação bipolar, doença que levou o rei do rock and roll a desaparecer aos 42 anos, embora nos queiram fazer passar que morreu com um infarto de miocárdio. Hervas permanece afastado dessas polémicas e não pretende morrer aos 42 anos de idade. Para tal, optou por consumir drogas naturais, ao contrário do rei do rock and roll. Sendo assim, Hervas consome apenas marijuana para acalmar as suas perturbações de humor e com o objetivo de chegar pelo menos aos 55 anos de idade. Faltam-lhe para isso 37 anos. Não é nada, não é nada. Então, em 1998, Hervas Presley parte para a Jamaica e juntamente com a sua banda cria um novo estilo musical, o Reggae Rock On. 5 anos mais tarde, enquanto efetuavam uma digressão pelos Estados Unidos da América, os 4 elementos da sua banda confundiram as cataratas do Niagara com a piscina. Peço desculpa. Os 4 elementos da banda confundiram as cataratas do Niagara com a piscina de ondas artificiais do Zumarino. E morrem os 4 com uma grande moca nos cornos. Hervas Presley compõe nesse mesmo ano uma música em memória dos colegas, Can't Help a Buffalo Soldier in the Falls. 2018 será, no entanto, o ano da consagração para Hervas Presley em Portugal, estando já confirmado para o cartaz do Boom Festival. Já comprou bilhete e um marcador Edding para colocar o seu nome no maior número de cartazes possíveis. Peço uma salva de palmas sentida e eufórica para o último candidato de hoje, concorrente do Festival Alternativo da Eurovisão, Elvis Presley. Olá pessoal, eu de facto venho da Jamaica, venho dos Estados Unidos e venho também da América e cheguei aqui a Portugal, comecei logo a falar português, vocês têm uma língua maravilhosa, então eu vou-vos prendar com uma versão minha. Com duas canções, com uma canção, com bem, dos meus ícones que me alienam a alma e, portanto, vou fazer a minha versão em português, que é esta linda língua. Lava-me, atenda amor, e seca muito bem Se for eu o montador, serei o dela também. Love me tender, love me tender, love me tender. No, no, no, guy. A tenda não cai, não cai, não cai, não cai, ai, ai, ai, ai, ai, não cai, a tenda não cai, não cai. Lava-me a tenda, amor, e seca muito bem. Se for eu o montador, serei o dela também. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Portugal é o máximo! Viva! Duas canções para vocês! Tchau! Público, eu não sei se ainda vos dissemos isso, mas vocês têm sido um público extraordinário, têm sido incríveis, têm sido um público resiliente, têm ficado até ao final e talvez por isso vocês mereçam uma surpresa final, um concorrente extra concurso para o Festival Alternativo da Canção. Estamos em condições de anunciar Luciano Parvalhotti. Uma salva de palmas para Luciano Parvalhotti. Extra concurso do Festival Alternativo da Canção. Acabadinho de chegar. Parvalhotti. Andiamo a cantare. Devi ieri alla finestra, oh mio tesoro, devi ieri. a consolar il pianto mio. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Non essere con me crudele, lasciate almeno veder il mio bel amore. Tu chi hai la bocca dolce ma più del miele, tu che il zucchero porta in me giù al cuore. Lasciate almeno veder il mio bel amore. Davanti all'occhio ti ho, non so che, morir vogli. Pá, incrível esta participação especial de Luciana Parvalhota e Manuel João Vieira, que é o detentor aqui do Titanic Surmer. Uma salva de palmas para ele, pessoal! Vamos, estamos quase a terminar, mas como vos dissemos no início, esta votação vai ser decidida 50% com o público e 50% com o júri, um júri secreto, que basicamente sou eu e o Hiládio, que vamos lá atrás e fingimos que estamos com um grupo de gente. Na verdade, estamos com mais algumas pessoas. Bom, o que nós queremos saber agora, Hiládio, é o que é que o público achou de cada um dos 10 participantes. Exatamente. Ok? Ora, vamos relembrar-vos os participantes. Venha ao pé de mim. Vamos lá, vamos lá. Estou aqui, Hiládio. Vamos embora. Vamos relembrar os participantes. Vamos relembrar então os participantes. A representação de Portugal... Não sabe, não responde, com segunda não vou mais. A representar Portugal. Boa reação. Aí está, nós temos um medidor de DBs que mais ou menos percebe... chegou a 102, parece-me. Isto é real? É real. Ok. isto pode ser incrível, afinal. Ora, temos... Canção número 2. Ouçam, temos um medidor de DBs que, pelos vistos, é real e que mostra que esta canção chegou aos 102 dBs, ok? Alfinete. Vamos à segunda música. Se bem se recordam, Alfredo Marcian e Mi Susana com o Hiládio. Te vá tomber, do Luxemburgo. Luxemburgo. Vi ali 102.7, para já vai na liderança, é um bom resultado, parece-me. Vamos para o terceiro lado, canção número 3. Los planetas flufan, es tan difícil decir amor, da Espanha. Vamos a isso! Vi ali 107.2, o que quer dizer que este tema vai na liderança, os Planeta Flufan. E agora, a canção número 4, Bro X, Ajudem os Drogados, Era do Cavalo, da República de Gai. Devo confessar. Bah, não sei como reagir a isto, mas a verdade é que chegaram só a 77.2. É triste. O que vos empata com este planeta Fluvano? Até agora. Agora? Vocês estão empatados. Até agora. Atenção. Atenção. Porque agora vem Itália. Agora vem Itália. Com o Tony Del Mar e La Canzone di Merda. Canzone di Merda, Tony Del Mar. Oh. Uma prestação muito, muito, muito humilde de Canzone di Merda. Curiosamente, durante a sua atuação não se verificou isso. Por isso é que existe um júri que irá verificar estas incongruências por parte do público. Vamos para a canção número 6, Eládio. Canção número 6. Valgina Macedo. O meu primo Otávio. O meu primo Otávio, Valgina Macedo, cá está ela. Representante da Sibéria. Valgina Macedo. A conseguir um bom resultado, parece-me. Canção número 7. Canção número 7. São... Espera aí. Então é o Eat More Sushi. São... More do Japão. Exatamente. Eat More Sushi. Os Terramones. Exatamente. Eat More Sushi. Bravo. E para o sushi. Uma votação muito modesta por parte do público. Os Ruiz, foste-te embora. Canção número 8. É Foste-te embora, dizemos sempre mal, não é? É em representação de Malta. Em número 9, Tony Metadona. Em representação da Suécia, com Papa de Vinhos. Uau! E finalmente, a canção número 10. Elvis Presley. Women, no cry if love me tender. É a representante da Jamaica, Estados Unidos da América. Muito bem, agora que o público já votou através de aplausos, vamos fazer uma pequena pausa de 3 minutos para que o nosso júri também dê a sua opinião e que possa estar de acordo ou não com o público. Vamos saber o que é que o que é que... O broxis. O que é que o público diz? Vamos saber. Uma música para sabermos. Uma música. Uma salva de palmas para o nosso DJ emocional, Nuno Dias. Nuno Dias. Let's go. Spinning, my footer, yeah, my footer. let's move it side to side, smack it in the air. Let's move it side to side, smack it in the air. Let's move it side to side, smack it in the air. Smack it in the air. Smack it, smack it in the air. Smack it in the air. Smack it in the air. No clouds in my stones. Let it rain, I hydroplane in the thing. Coming down on the Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefeller, we fly higher than weather. And she flies are better. You know me, in anticipation for precipitation. Stack chips with a rainy day. JJ, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took a no promise to get out to the end. Here for infinity. When the world has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took a no promise to get out to the end. Now that it's raining. Under my umbrella, la, la, eh, eh, eh. Under my umbrella. but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Since you're running out of time, what do you mean? You're so indecisive, what I'm saying. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? Cause you wanna go. Echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. They grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Meus caros amigos, chegamos ao momento decisivo deste extraordinário festival alternativo. Só queria dizer que estamos aqui porque já sabemos que os bronchos ganharam, que esta merda foi toda roubada. Está-se bem, é tipo nós. Não é verdade, não é? A gente não pode dizer nada. Atenção, eu só queria pedir-vos um favor. Era uma grande salva de palmas para este menino que fez anos há 3 dias. É verdade, é incrível. Maravilha! Obrigado, obrigado pelo veículo. É incrível. Vocês terem ficado até o final. Parece-me heroico. Obrigado. Temos aqui o grande Eládio Clímaco. Obrigado. Há pouco estava aqui o Nick dos Broches a dizer: pá, eu vi os Jogos Sem Fronteiras e naquela altura todos nós queríamos ser o Eládio Clímaco. Eu só queria dizer-vos uma coisa. é que este momento para mim vale 10 anos. Obrigado. Obrigado. Eu também naquela altura lembro-me de querer ser o Hilário Clímax. E no entanto a minha carreira fala por si, não é? Não cheguei lá, não cheguei lá. Não cheguei, não cheguei. Tentei Hilário. Claro. Agora, a verdade é que Hilário Clímax tem a responsabilidade de dizer aqui quem foram os vencedores. No fundo, os vencedores foram todos. Não todos. Foram os participantes, claro. Mas nós vamos aqui revelar quais foram o terceiro, o segundo e o primeiro lugar. No entanto, antes de revelarmos, uma salva de palmas para todos os participantes. Boa. Obrigado por terem participado. Obrigado por estarem aqui. O júri do Festival Alternativo da Canção esteve atento aos vossos aplausos, mas também é verdade que esteve atento, sobretudo, às vossas reações durante a atuação de cada um dos participantes. E é com base nisso que o júri vai decidir. Em terceiro lugar, Hilário Clímax. Em terceiro lugar, ficam Los Planetas Fluffen. Con Es Tan Difícil El Amor. Es Tan Difícil Dizer El Amor. Em terceiro lugar, onde é que estão os Planeta Fluffen? Planeta Fluffen, estão aí ou não? Podem subir aqui ao palco. Planeta Fluffen, subam ao palco. O terceiro lugar, é incrível. O momento mais bonito da sua vida. É o dia mais incrível das vidas de Planeta Fluffen. Parabéns, claramente, parabéns. Eles confirmam isso. Os Planeta Fluffen vêm aí receber o terceiro lugar, que é um abraço de Hilário Clímax. E este é o terceiro lugar, é um abraço de Hilário Clímax. Obrigado. Obrigado. Boa voz. Entretanto, precisamos da taça do festival. Parabéns. Parabéns. Está aí a taça, pá. Também quero um abraço para o lado incluído. Muita graça, muita graça. Muita graça, muita graça. Ok, ok. Está aqui a taça. A taça tinha sido roubada, entretanto. Aí está. O prémio é tirarem uma selfie com Hilário Clímax. Este é o prémio do terceiro lugar, é um grande prémio. E com o meu colega Ruá também. Bora. Atenção, o prémio dos Planeta Fluffen é tirarem uma grande selfie com Hilário Clímax. Aí está. É o grande prémio! Bom, agora sou eu a dizer. Sou a dizer. Agora é Hilário. Em segundo lugar. Porque o primeiro lugar vai ser dito lugar. Por aqui pelo meu colega. Eu digo primeiro. Hã? Digo primeiro. Não, tu é que deves dizer o primeiro. Eu digo segundo. Porquê? Tu és o Hilário Clímax. Oh, e tu és o Fernando. Não. Tu és o Hilário Clímax. Peraí. Eu digo segundo e Hilário Clímax diz o primeiro. Em segundo lugar. Em segundo lugar, no Festival Alternativo da Canção, na 7ª edição, na primeira do Festival Alternativo da Eurovisão, Broxis com Ajuda e os Drogados! Aí estão eles! Broxis em segundo lugar! É só para dizer que nós desistimos! Acabámos de desistir e damos os nossos pontos à Jamaica. Nós damos os nossos pontos à Jamaica. Portanto, acabámos de desistir. Puta que pariu esta merda. Isto é racismo. É só porque trouxemos pessoas de cor para o palco. É sempre a mesma merda. Já é a segunda vez que fazem esta merda. É só para dizer, tipo, racismo. E vocês não prestam para a cona da vossa mãe. É uma merda. Damos os pontos à Jamaica. Aqui está. Já que está o som, e eu queria dizer uma coisa antes. Nuno Dias comprou uma guerra com o Broxis. O ambiente está muito tenso entre o DJ principal desta festa, Nuno Dias, e o Broxis. Uma salva de palmas para Nuno Dias. Oh. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas para o Broxis. Uma salva de palmas para o Broxis. Falta aqui revelar o primeiro lugar, pessoal. Antes de revelar o primeiro lugar, agradecer a todos aqueles que participaram neste festival. Falo assumidamente de todos os participantes que vieram aqui sem cobrar nada, isso é muito bom. Fora, mas eu queria dizer uma coisa. Não quero destacar ninguém dos Broxis, mas queria só dar um grande beijo ali à vossa colega Joana. Joana, parabéns! Ah, muito bom! Eu já nem me lembro da letra. Há de correr bem. Força nisso! Vocês ajudam um bocadinho, né? Que se lixe. Vá, bora! Vamos embora! Lança! Está cá! Broxis! Broxis está na casa! Há que dizer que vocês trazem sempre a festa para todo lado, né? Bora! Mais alto, se faz favor! Toca. Andiamo! Mas alto, olha a munição Bora. Aqui! Isto não tem nada! Incrível! No pio dropo de cantare ani como lo feri. No vila nosca de escapare a ritorno lo fai. Bella curisca di guardare a di nuovo tu fero. Una scusa di mare, mi trovo la chere. Presta attenzione, ascolta e canta con noi. Canzone di merda! Tutti! Questa canzone è una canzone di merda. Questa canzone è una canzone di merda. Canzone di merda. Canzone di merda. Eros Ramazzotti, Marino Morandi, Bocelli, Luciano Pavarotti, Toto Cotugno, Zucchero. Lasciatemi cantare. Tirati su cannelloni, Pisa Calzone, Buffoni Baresi, Bellucci Berlusconi, lasagna, risotto, spaghetti. Ascolta e canta con noi. Tutti! Questa canzone è una canzone di merda. Canzone di merda! Questa canzone è una canzone di merda. Obrigado a todos. Obrigado, parabéns a tutti, grazie a tutti! Finalmente! 6 anos depois ganhamos isto! Os grandes vencedores do Festival Alternativo da Canção, Tony Del Mar! E agora o DJ Nuno Dias, uma salva de palmas para o DJ Nuno Dias! E que festa que foi! Um tanto ou quanto surreal, é certo, mas foi uma festa. Antes de mais, parabéns para os vencedores, os sétimos Tony Del Mar com Canzoni di Merda, que ganha assim o direito a tocar no Festival da Eurovisão. Bem, no Festival da Eurovisão, que é como quem diz, nas escadas de acesso ao Festival da Eurovisão, como é óbvio. Pois, bom, na próxima semana o Com Humor Não Se Brinca regressa ao seu formato clássico e o nosso convidado será este... este jovem rapaz. Foi um bocado, não sei se foi por acidente, mas eu, o meu percurso académico não diria que ia para lá. Pá, eu cheguei a estar um ano em piscina. Portanto, assim? o meu percurso é muito acidental. Foi sempre a descer, ia ser médico, isto foi sempre a descer. Até ao humor. Exato. Olha, vê lá o que é explicar aos teus pais isto. Começas em medicina. Minha mãe hoje em dia tem um desgosto enorme. Hoje em dia quer-me casar com uma médica, não é? Porque ela quer ter uma médica na família. Isso mesmo, Guilherme Geirinhas, o último dos boomerang que nos faltava aqui nesta nossa coleção de cromos. Preparem-se então para ouvir o Geirinhas com revelações bombásticas. Sim, sim, aprendi esta técnica com o Nelson. Ele costuma dizer isto, mas depois nunca dá em nada. Enfim, até para a semana. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro, ilustrações de Pedro Lourenço e música de Bandex, e tem o patrocínio de Summersby. Com humor não se brinca. Com humor não se brinca. Humor, humor, humor em Portugal. Humor, humor, humor não se brinca. Com humor, com humor não se brinca. Que não se brinca. Que não se brinca. Com humor, com humor não se brinca. Não se brinca. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Humor. Não se brinca. Não se brinca. Humor. Não se brinca. Não se brinca.